Carnaval. You are live with DJ Zé Luiz. DJZLuiz.com Five sets. take it to the top. DJZeluiz.com Tech Promo apresenta. A Tech Promo apresenta. Mambaia, o novo hit de DJ Zé Luiz. Mambaia, já todos cantam. Já todos cantam. Mambaia, de DJ Zé Luiz, mega hit nacional. Todas as informações em www.djzeluiz.com. Live set especial de carnaval. DJZeluiz.com. Thank you. We got them hypnotized. Let's catch him by surprise. ZéLuiz.com. You are live with DJ Zé Luiz.

We'll be right back. especial de Carnaval. DJ Zé Luiz. DJZéLuiz.com. dou uma surra na minha mulher, comprei de ave e vou trabalhar. Então, assim que eu vou trabalhar. Chego no trabalho, começo a trabalhar, trabalho com cartão. Só tem um gajo do meu chefe que vem me falar porque você tá atrasado no emprego, vou ter que te dizer, não, senhor, rapaz. Eu até a mulher já tá agora pra fazer uma cesta. produção Tech Promo. Mais informações pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/liveset. Set especial de carnaval. In the mix, DJ Zé Luiz. Exclusive mix. Live set. DJZéLuiz.com. Shake the shit. We'll be right back. DJZLuiz.com. Thank you. DJZelis.com.